Olimpo 04, vento no 50 graus, no 0 nós. Pista livre autorizado, pouso. Livre pouso, Olimpo 04, agradece. Controle ao gol 333, da sua adesão à esquerda. Livre. Gol 2333. Oxenar 63, 15, decola 27, controle 119, decimal 35. 1935, muito boa tarde. Oxenar 63, 15. Boa tarde. Muito boa tarde. Oxenar 63, 15, decolado na sua escuta. Oxenar 315, controle, contato radar. Possibilidade de voar da Elda presente, visual no setor. Livre. Grato, voando da Elda presente, no Xanair 6315. E ok, para a posição, confirmando, 5595, a Infraero acaba de nos informar que a posição prevista para o senhor seria 03. 03, o senhor tem condições de prosseguir para 03 no passo 3? Afirmo, Thiago. Ok, então 5489, atento ao contorno da aeronave da companhia que vai prosseguir para a posição 03 no passo 3. Certo, vai ficar atento aqui, o 5489, grato. A aeronave da companhia pode prosseguir, o 5595 vai ficar no guarda. Ok, então, grato. Valeu, colega. 3333, chame Recife, ONU 25, ONU. 251, grato. Equilibrando a mesma. Realizado Black Track, pela pista, grato, Olimpo 04. A 315, suba ao nível 340. Ascensão 340, confirma para o oceano 6305. Positivo. 340. Xanero 6305. 7, livre pátio, Índia Alfa, no ponto de espera da Alfa 186, ajuste na 013, trip 5489. TAM 3144, chame Recife 12685. 2065, tem uma boa tarde. Boa. Azul 4116 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, o Azul 4116. 04, pista está no pátio, agradece. Então, boa tarde, cara. Ok, gente, o tem uma boa tarde, Olimpo 04. Torre Altitude 549. 5489, 30 ali, decola, pista 10, vento 140 graus, 109. Ali decola, 10549. Trip 5489, decola 33, controle 119, decimal 35. Tem aqui da Euleda Eudes. Então, é da Euleda Eudes. Tem mesmo. Ok, obrigado. Portão de Salvador, boa, trip 5489. Trip 5489, o controle está em contato, radar. No ILS, da 10, de Salvador, o azul 4116. Positivo, checa o trem, chame a torre 1186, azul 4116. Sou 86, azul 4116, obrigado, até mais. Certo. Oceano 315, chame Recife, frequência 1251. Oceano 315, Salvador em Blind, chame Recife 1251. 251 para o 6315. Positivo. 251, obrigado. Ajuste 1013, livre pouso na 10, azul 4116. Salvador, Cobra 09. Cobra 09, Salvador Natal, nível 230, confirmando pátio militar. Afirmo, pátio militar, tá tudo certo com 09 agora. Obrigado, tá pronto para copiar? Afirmo, pronto para copiar, 09. Está autorizado, nível 230, Golf 677. Decola pista 10, curva esquerda. Pulca, Jamo, após direto Natal, é a saída. O controle de Salvador opera em 119, decimal 35. Aciona 5174 no transponder Cotege. Autorizado, Natal 230, pista decolando da 10, curva esquerda após a decolagem. Saída Pulca, direção Jamo, após direto Natal. Aciona 5174, sequência do controle 1935. Correto. Quando pronto, some para acionamento no pátio militar, Cobra 09. Você está pronto para acionamento, 09. Livre acionar some táxi. Para o táxi, 09. Somos Salvador, Oxané, o 6213, puxa o estacionamento, posição 3. Azul 4116. Taxi 63, correção 62, 13. 3. Alô, Salvador. Boa tarde, Azul 4, o nome é... 4196, muito boa tarde, taxia Via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 4196. Azul prossegue via Juliette para o 08. Juliette 08, Azul 4, 196. Cobra 09 para o táxi. Cobra 09, está autorizado o táxi até o ponto de espera na hotel. E na hotel, vai chamar a torre em 1186 para o cruzamento. Na hotel, torre para cruzamento. Para o táxi, o Oceaner 6213, correção. Está com 97 a bordo, 3 horas e 30, alterna com vinho. Autorizar o táxi via Índia e Alfa. Ponto espera de chama torre em 118, decimal 6, ajustado 10113, 6213 da Oceaner. Índia Alfa, ponto espera 186, 1013 do 6213. Torre Salvador, cobra 09. Cobra 09. Tá no hotel para cruzamento principal. Autorizado cruzamento. Irá prosseguir o táxi via Alfa, reporte ponto para a professora Colégio. Cobra 09. Vai precisar do cruzamento, vai prosseguir via Alfa, reportarei ponto espera, Cobra 09. Controle Salvador, TRIP 5487. TRIP 5487, esse é o controle Salvador, aciona a identificação. Identificou 5487. Torre Salvador, Oxené 6203, ponto de espera da 10. Desça para 5 mil pés. Para a mão, o senhor está agora 23 milhas e meia, caminho. Na proa de Amã. Autorizado 050. Altitude 5000. Nível 350. Via Upper Whisky 58. Decola da 10. A curva é à esquerda. Saída Puka, transição Aru. O controle opera em 199.35. Aciona 51163 no transponder. Cotejo. Seu seria autorizado 350, conforme a Peruísque 58 para Recife. Decola da 10, curva à esquerda na Pucaru. Chama o controle de saída 11935, acionando 516123. Oxané 6142. Correto, contestamento. Quando pronto, chama e puxa acionamento no 05, Oxané 6142. 6142, obrigado. Oxenar 6213, decolada aos 4.000, controle 19, decimal, 35. 19935, Oxenar 6213, boa. Boa. Pode esperar dar 10, pronto. Cobra 09, autorizada em área, decolar, piso no 0, vento no 40 graus, 08 nós. A linha decola, cobra 09. Grato 549. Controle autorizado 547 da presença do ATOC. TRIP 5487, negativa, posição TOC. Informe se tem condições de voar Duna. Afirma. Duna 4000, autorizado. 4000 pés, Duna. Salvador, Oxané 6213, decolado, passa 2000 pés. Oceano 6213, controle, está em contato, radar. Quando possível, direto da EL. Autorizado, após 2000. Ciente, então o voando da EL está com 2.400 agora. Confirmará então com a torre, ciente. Cidão Alfa, autorizado adicionamento em reporte para o táxi. Cobra 09, decola aos 49, controle 119, decimal 35. 11935, grato, cobra 09. Controle Salvador, cobra 09. Cobra 09, este é o controle Salvador, está em contato, radar. TP 5487, está passando agora 7 mil pés, reautorizado para 2 mil. Autorizado para 2 mil, TP 5487. Boa tarde, eu tô 3154. 3154, este é o controle, meu cordial. Meu cordial, controle Salvador, tá 3154, cruza 170. Positivo, ajuste 10013, Roiduna em descida para 4000. 10013, 4000, tá 3154. Controle, autoriza ILS para o TIP 5487? Está autorizado, capitão. Grato. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem, Kilo Romeo Oscar. Salvador, autoriza o TAN 3154 para presente TAP para lembrar algumas informações. Ah, eu lhe autorizei Duna para o ILS, mas eu vou deixar o desvio ao seu critério, tá bom? Oceano 6213, Xavi Recife, frequência 1251, Oceano 6213. Concentro Recife 251, 6213, boa. Boa. TAN 3154, voa Duna na presente então, TAN 3154. Ah, positivo, o senhor não deve ter entendido no nosso primeiro contato, eu lhe autorizei a altitude de 4000 e direto Duna. Foi entendido só a altitude de 4000, Duna não foi compreendido, mas de qualquer forma voa Duna na presente. Oceano 6326, este é o controle Salvador, direto Duna 5000 com 1013. Oceano 6326. Direto Duna 5013, obrigado. P 5487 no localizador, checa o trem, chame a torre, 1186. 1386, muito obrigado, controle. Boa. Torre Salvador, cordial boa tarde, tipo 5487. 5487, boa tarde, complete aproximação, informa aí, eixo dando zero livre, número 1 para pouso, vento 140 graus, 10 para azul, ajuste 1003. Avisou com 10, baixar e travar, tipo 5487. 326 é o número 3 para pouso, está seguindo o Airbus da TAM na sua posição de 12 horas, passando 12 mil. IF6326. Avisado 5487. Romeosca decola ao 56, controlando 9.35, por favor. 9.35, grato, Romeosca. Salvador, Papatango, Kilo Romeosca. Kilo Romeosca, controle. Decola até o 97, autoriza 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo. Livre. Tato, Romeu Oscar. É o solo Salvador, prossiga. É, puxou o estacionamento na ponte 5. Confirmando na 5, confirme, o senhor está pronto? Totalmente pronto. Está autorizado, push e acionamento, some para o táxi 61142. Autorizado, senhor, no táxi 1142.